Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, edição para 31 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai trazer música para dançar, como se diz, para animar a malta. Estamos no final do ano, vamos festejar este final de ano e o princípio do ano, ou seja, amanhã. Vamos trazer aqui aos nossos ouvintes música para dançar. No mais, a edição de amanhã não terá apresentação. Será uma edição sem a minha locução, uma edição em que vamos apenas dedicar-nos à música com boa disposição. Aos ouvintes, eu aproveito para desejar uma boa passagem de ano e que tudo corra pelo melhor. Vamos ter aqui nesta edição Happy New Year. É a música que abre a edição de hoje, o grande sucesso dos ABBA, com uma nova roupagem. A roupagem que em 1999 foi dada pelos também suecos 18s. É desta forma que me despeço, desejando aos ouvintes a continuação de uma boa terça-feira. Voltamos a encontrar-nos na próxima quinta, eu, convosco. Enfim, vamos dar a conhecer um bocadinho daquilo que esperamos também para o próximo ano 2014. Aos ouvintes, votos de uma boa terça-feira e até à próxima quinta. Amanhã há Nas Voltas do Globo, mas apenas com música festiva, portanto, música para dançar, música para, enfim, Eurodance, coisas do género, disco, para nos animar um bocadinho a malta. E amanhã então, aliás, ainda quinta-feira, volta tudo normal ao programa Nas Voltas do Globo. Fique bem, ouvinte. Tenha então uma boa tarde e até ao ano. No more champagne and the fireworks are through. Yeah. Yeah. your movers and I tell you about a smooth operator. The regulator, innovator, dominator, creator, data plus a spectator, fascinator. Dedicated to quickly and since we all fit this suit, I wanna pay tribute to a living legend. Cause it'll make you move, I'm gonna tell you about a smooth operator. The regulator, innovator, dominator.